cliente, protegimento correto, chama 6312, chama ponto para o pushback. Cliente, aguarde, então 3663. Solo Salvador, poderia confirmar se era previsto para o azul 4299? Azul 4299, saída da Euleda para Leda Bridge. Euleda Bridge, obrigado. Vamos 0, vamos 435. O táxi Oceanair 6225, 062 a bordo, 438, Goiânia. Eu chamei a 6225, táxi autorizado via Índia. Ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 60, QNH 1094. 7014, Índia, ponto de espera 1086, obrigado, boa tarde. 31 está sem balizador no 612, né? Afirmo, senhor. Vou chamar infra-aero aqui. Obrigado. Dado descida até altitude de tráfego em condições visuais. Passaria do 223, chame Recife 1288, casa negativa 1251. 288, 251, 2223, bom dia, obrigada. Boa! Controle, Charlie da Fox, está pedindo 100, está cancelamento e prosseguir para 1-0. Charlie da Fox, hora certa 11h59, vai voar agora no 105 e mudou a regra de instrumentos para visual, mantendo o estimado para pouso, confere. Positivo. Ciente, chame Recife, frequência 1288, caso negativo 251, boa viagem. 1288, 251, certo, a próxima. Controle Salvador, bom dia, Gol 435, decolado, passa 1900 pés. O 1435 é o controle, está em contato radar. 25, o chinês mantém o ponto de espera. Mantém. Gente, está 3304, número 2 para cola. O 6225, alinhar e manter, está no 0 no 0. Alinha e manter no 0, 6225. American Line 980, confirm, ready to copy. O Índia November Alpha prossegue com proa nordeste, reporta vertical da praia de Buraquinho. American Line 980, clear to Recife. American Line 982, you're clear from Salvador to Recife, flight level 390, via Upper Whisk 58, departure from runway 10, after departure turn left, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. Approach, Salvador approach control 119.35, tower 118.6, squawk 5127. Number outra informação, tem um tráfego à esquerda do eixo da 110, mantendo 1.000 pés, comprou a nordeste, não interfere com sua decolagem, está livre da 10, o vento 150 graus, meia dúzia de nós. Correct, stand 11, call me red for push and start, make 90. Salvador, Índio November Alpha, na vertical de buraquinho. Gente, o Índio November Alpha chama agora o controle 119.35, bom voo. Obrigado, Índio November Alpha, chamada controle 119.35. Controle, o chaneta curvado um pouco à direita aqui, por causa do tráfego, tá? Gente, o chaneta 6225, decolada 03, passa agora a frequência do controle 1935, tem um bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, tá 3859, ciente da Índia, tá aqui na remota, em frente ao infraero, autorização para Curitiba, nível 360. Tá 3859, já temos autorizado nível 380 para Curitiba. Copia 380, tá 3859. Controle, bom dia, o chanel 6225. 6225 é o controle, contato radar, passa 2200 na saída móvel, câmbio. 2200, móvel. 6225. Controle Salvador, este é o Papa Romeo Índia November Alpha, meu cordial, câmbio. Papa Romeo Índia November Alpha e este é o controle Salvador, meu cordial. O Índia November Alpha passou o buraquinho, tá agora corredor forte, mantendo 1.000 pés na sua escuta. Positivo, novo visual, sempre na escuta, o Papa Romeo Índia November Alpha. Sempre November Alpha. Pronto para a cópia 3304, autorizado Salvador, Brasília, nível de voo 380, via Upper Zulu 17, pista 10, após decolagem, curva à direita, saída Gole, Ofito, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5120. Brasília nível 380, decolada pista 10, com curva direita, saída Gole, Ofito, Upper Zulu 17, controle 1935, torre 18.6, transponde 5120, TAM 3304. Protegimento correto, TAM 3304. Aguarde para o pushback. Já avisou o Mauro Lorenzo, vai iniciar a descida para o sul de tráfego da torre. 359. Tanto 3859, autorizado Salvador, Curitiba, nível 380, via Upper Whisky 58. Pista 10, após decolagem, curva à direita, saída da El Leda, após Leda Sagaz. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5123. Utilizado Curitiba, nível 380, saída da El, transição Leda e após direto Sagaz e Upper Whisky 58, decolando 10, curva direita após Aciona 5123 transponder e controle 119.35, o TAN 3859. Fechamento correto, 3859, aguarde, push. Aguarda pro push, 3859. Solo, trip 5221. Solo, trip 5221. Trip 5221, já temos aprovado a vitória da conquista, nível 200, guarde para a cota. Salvador, o orçamento de Trip 112, posição 110, para a posição de Trip 6225, está autorizado direto Puído, segundo centro. Puído, 6225. Decola 08, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 1935, graças a Deus, bom dia. Olha o trip. Olha o trip 5221, já tem a nossa autorização? Trip 5221, tá pronto pra corte? Pronto. 5221, autorizado Salvador, vitória da conquista, nível 200. Rota direta, pista 10 com curva pela direita. Saída Gole, Eval, após Eval, DCT. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5121. Autorizado DCT, decola 10, curva direita, na Gole Eval, pode ser. 1, 2, 1, 2, 128, 6, controle 19, 3. TP5221, correção, transponder 5126. 5126, TP5221. 5126. Controle Salvador, bom dia, 3602, informação Índia, e bom desvio de esquerda, da informação. 3602, essa é a identificação. Está autorizado desvio, após desvio, chega da Mária, Guardiola Sex Ray, Bicho 90, ajuste 90, no 5, está 3602. Bom desvio, 6, até a chegada, 3602, estou recebendo a altitude autorizada. Isso eu mantenho o nível 050, tá 3602. 050 e ordem. Decimal 35, torre 118, decimal 60, transponder 5105. Solo Salvador, Papa Papa, uniforme, Mike, uniforme, informação Juliet. Primeira curva à direita, perfil da EL, transição Leda, pós-Bridge, Upper Zulu 16. Aciona 5105, transponder o controle de saída 119 decimal 35, a torre em 186. Fechamento correto, chame para pushback acionamento azul 4299. Chamará, obrigado. Visão pro 3304, informação Juliet. Puta 3304 no 5, tá pronto. Tá livre então, puxar, acionar, chame táxi. Felipe, puxa essa nave, vai chamar pra soltar 3304. Uniforme, Mike, uniforme, CA, November, Delta, Charlie. Positivo. E só instante pra cópia, tá na IBTA ou Abaeté? IBTA. IBTA, escute a Juliette, 1015, no time, só instante cópia. Deixa eu fazer, tá, cheio da Juliette, 1015. Após o vídeo, no rumo de TAP, tá 3602. Graia, tem uma área restrita lá de 1.500 pés, ok? Tá ciente? O Channel 6225, chame agora Recife na frequência 1288, alterno 260. O Channel 6225. 288-260, 6225. Controle Salvador, bom dia, boa noite. 88, cruzando 210 para 1970. Bono 888, desse mantém nível 060, na chegada Mari, aguarde LSX Ray, piste no 0, ajuste no 0, no 5, Bono 888. 060, chegada Mari, esquerda no 0, ajuste no 0, no 5, Bono 888. Estimativo, está fazendo também desvio? Negativo. Passando justo para de Mari, Bono 888. Gente. Obrigado. Salo Salvador, Oxané 6312, para táxi, com PLB 107, autonomia 2 horas e 20 minutos, alternando Natal. 12h20 Natal, com 107. Copiado, táxi à esquerda, contornando terminal de passageiros, última direita via Índia, quando espera 10, todos 86. Fica atento a um Airbus da TAM que puxou no portão 5 e vai ficar na saída do Pátio 3 sem interferir no seu táxi. Tenha uma boa viagem, 6312 hoje. Do tráfego, pela direita, pós-Índia, tarpeção no zero, chamou 1986, o Oxanel 6312. Estou no corredor frágil, está a posição Salina. Se possível, vai direto para Rita. Autorizado, vá direto para Rita, Bravo Uniforme Serra. Autorizado, direto para Rita e para o Bravo Uniforme Serra. No interior da Bahia, é isso? Ah, do Pará? Do Pará? Onde eu tive a Terra do Boi. Terra do Boi, é firme. Então, nível 260, vai via Zulu 9, Coquini. O restante conforme a rota do plano, decola pista no 7. Curva à esquerda, o perfil de subida é a Momo Nitsa. Após, intercepta a rota conforme o plano. Controle 10935. A torre 186, aciona o código 5051. Uniforme, Mike e Uniforme. Positivo, autorizado, redenção 260, apesuro 9. Vai direto Cockney, após saída Momo da 17 esquerda até Nipsa. Após interceptar a rota, 3935 é o controle, 1286, 5051, o redenção Mike e Uniforme. Correto, está no pátio da BTA, já teria o PB? Estamos com 5 a bordo. 05, alternado Serra Bravo, Mike Alfa, autonomia de? 4 horas e 40. 4 e 40, acionamento, táxi, decolagem, 286, altímetro, 1015 agora, 105, boa viagem, uniforme, Mike, uniforme. Obrigado, 1015, chamar 786. Fala Salvador, tá 3304 com 68 a bordo, autonomia de 4 e 10, alternando Confins com a cidade. Confins 68, 4 e 10, em frente, segue o Airbus da Avianca, ponto espera 12, torre 186, altímetro no 05, viagem, tá? 3304. Ok, segue a Avianca, ponto espera, torre 286, com 1015, tá? 3304. Bom dia, Web 58, ano 1, autorização, Guarulhos. Sola, é o Trip 5221 para o push, acionamento. Ok, autorizado, remoto no 2, chame táxi em 221 Trip. Tato. O 5811 é Guarulhos 360. Afirma. Escute a Juliette, 1015 no altímetro, aguarde cópia, é o número 1 para copiar. Aguardando agora. Solo azul 4299, pushback acionamento, posição 08. Fez 08, tem um ATR da Trip, vai puxar a cauda no remoto no 2. É o número 2 do setor, só instante, gentileza, azul. Quem é aguardando? Que Oscar, Oscar, pronto, cópia. Quem tá no pátio 4, Henri Marta, que sério, seria talvez. Salvador, sobrevoo Camaçari, ciente da restrição. No pátio do Graia. Controle 10935, torre 186, acione 0121, Yankee Oscar Oscar. 13335, bom dia. Bom dia. Commodore Ground, American 980 to push and start gate 11. Tá no pátio 5 BTA, aproxima aberto. Direcionar na EBTA e chama para o táxi, uniforme, Mike, uniforme. Chamará a bola para o táxi ou uniforme, Mike, uniforme? 663, questão. A gente não é na escuta do controle de Salvador. Vamos mudar nossa frequência, estamos tendo um ruído forte aqui, para a frequência 119.8. 419, toda a frequência está na escuta do controle de Salvador. Vamos mudar agora a nossa frequência para 119.8. Salvador, está 3304. 3304, alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado, alinhar e manter, cabeceira 10, tá 3304. Controle recebeu, 3602. Afirmativo, copiado. Xané 6312, decola os 18. Vai passar agora a frequência do controle em 119.8. 119.8, Xané 6312. Vi até a altitude 3000. Mas o caso seja necessário, a gente considere a altitude em dado. Caso necessário, a gente considere dado. Salvador, o Xané 6312, cruzando 187 para o nível 350 na escuta. O Xané 6312, contato na decolagem, submarino 350 na saída Puca, já Maracaju. Salvador 45, 3 e 40, à esquerda, contorno terminal via Índia. Ponto espera 10, torre 186, altímetro 1015, boa viagem 3. Contornando via Índia, estado de torre. O 099 3304. Tenta trocar o equipamento. Qual frequência está modulando o Xané 6312? É negativo, é, não dá para copiar o senhor em 1198. Confirma a frequência alternada. Aguarde. O Gol 1888 lhe ouve alto e claro. O TAN 3602, confirma como recebe o controle? Certo. É seu equipamento, o Xané 6312. É a primeira reclamação que estamos ouvindo no momento, ok? Bravo Uniforme Serra, prossiga direto à rotatória, o Bravo Uniforme Serra. Direto à rotatória para o Bravo Uniforme Serra. Solicito expansiva pista 17. 19.8, como recebe? 5, confirma como recebe o controle. 5/5, 6318. Antes estava recebendo, não sei se é por causa da altitude, deve ser, não é normal. Não estava recebendo bem não, como se tivesse uma microfonia. E nesse momento recebe em 19.8, alto e claro. Confirma a instrução? Contato, submarino 350 na Puca, Jamaracaju, Oxalá 6312. 350, Puca, Jamaracaju, 6312, graças. Bravo Uniforme Serra, chame Torre, 1186. Que Oscar, livre acionamento, chama pronto para o táxi. 1-1, tá pronto para a cópia? Pronto. Objeto 5811, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Pista 10. Após decolagem com curva pela direita, saída da Léo Leda após Leda Bidev. Controle 119.8, torre 118.6, transponder 5134. Vento 130 graus com 109 para o nordeste, o Yankee aos clássicos. Direita da Léo Leda Bidev, 19.8, controle 5134 no transponder, o 5811 está na posição 4 para o puxo para esse lado. Objeto 5811, confirme transponder. 5134. Pode ser. Torre, o Trip 5221, no ponto de espera, pronto. Trip 5221, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinha e mantém. Torre, o papapá, uniforme, mais performance, tá pronto pro táxi. Sente autorizado o táxi até o ponto de espera da papá, uniforme, mais uniforme. Até o ponto de espera da papá, uniforme, mais uniforme. 186. Táxi via Pátio e Índia, azul 4298. Azul 4299, autorizado ponto de espera da pista 10. PNH 10-15, torre 118, decimal 6. Está autorizado Pátio Índia, ponto de espera, chama a torre 186, 4299, ajustando 10-15. Pista 10. Guarda a autorização. O Yankee Oscar Oscar sem interferência final da 17, autorizado Proa Norte, chama o controle em 19-8 agora. Tem um bom voo, Yankee Oscar Oscar. É 19-8, chamará. E 5221, livre decolagem da 10, vento 130 graus, 10 nós. 5221, iniciando. Eu gravo uniforme Serra, 3 milhas da 17. Bravo uniforme Serra, livre pouso, pista 17, o vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 17 para o Bravo de Pantinha. Yankee, Oscar, Oscar, prossiga. Serra Lago, na linha verde, tá mantendo 500 pés, senhor. Yankee, Oscar, Oscar, sendo com a 0121 na posição normal, mantém regra de voo visuais. Irá prosseguir para o setor de Interlagos, confirme. Positivo, estou indo com o setor de Interlagos, posterior, irem até Paulo de Camaçari. Estamos na posição no momento? Está no... através de buraquinho, senhor. 96. Ok, April 1, apron 1, India, to the hold point of 10, and souls on board is 119er for American 980. Gente, mantém o código acionado 0121, o Yankee Oscar Oscar, mantendo regra de voo visuais. Tá local 0121 e tá mantendo regra visuais. E Oscar Oscar. Controle, é o Trip 5221. Trip 5221, contato, suba e mantém nível 200, não sei da Golia Val, pós direto. E 200 na Golia Val, pós direto, grato. Baitec. Qual seria o número do pátio? É o pátio da Baitec. Gente, prossiga o táxi um pouco mais à frente. Tem uma aeronave aí na interseção, vai ingressar na pista e após o senhor ingresso no pátio 5. Tem aqui. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Vamos. Autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto. Cabeceira 17, uniforme, Mike uniforme. Reportará alinhado e pronto, 17, uniforme, Mike uniforme. Bravo uniforme Serra, realiza o 180 e autorizado até o Pátio 5. Obrigado, Backtrack. Pátio 5, Bravo, Backtrack. Coito 1 no Neo Solo? Sim, a gente tá mandando aguardar. É, agora vai ter que retornar um pouquinho, que o 57 talvez não passe a cauda não. Tudo bem, vamos retornar. Vamos ver o Pátio 118, decimal 6. Então 3602, solo de 26, direita 121, decimal 9. Direita 29. Torre Salvador Azul 4299, ponto de espera, pista 10, número 1, pronto. Azul 4299, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar e manter, 10, 4299. Fortaleza, nível 310, guarde para cobre. Guarda. Solo, bom dia, Dan 3602. Dan 3602. Táxi via Alfa Juliette. Alô, Salvador, bom dia, Oceanair 6319.